coisa na cabeça, mano. Enquanto eu viver, o microfone vem comigo. O meu não seu, muito menos do vizinho. Quem tem flow, hey, quem não tem fica quietinho. Não precisa sair fora, só não gosta que incomoda. Quem não tem fé, tem medo até de catar fora. A pedra que amola pra espada que te corta do que aparece pra nós. Já pega no estudo, educação é a flecha, o caminho é o escudo. E cada um caça com o que tem. Pra erro não há desculpa se a maldade toma alguém pra prejudicar. Porque começa de pouco, tem a luz e tem o túnel, tem parte. Eu fico louco e se as paredes têm ouvidos, tem olho na nuca. Pumpa sua saliva com besteira que desfruta. Lugar junto a quem não ama você. Se hoje tá bem, não vai esquecer que a justiça é cega porque a verdade anda nua. Pare, pense, analise e escuta. Sei que brasileiro não desiste nunca. Só avisa pro governo Roy, não atrapalhe os manos. Oh, milianos, oh, lá da zona sul, eu sei, são vários manos. Oh, milianos, oh, ali do Grajaú, eu sei, são vários manos. Oh, milianos, oh, aguentar o desaforo, eu sei, são vários. Na chuva ou no sol, a gente não queria saber, cantava mesmo e mandava ver. Enquanto eu viver, o microfone vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Enquanto eu viver, o microfone vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Enquanto eu viver, o microfone vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Enquanto eu viver, o microfone vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Então eu tô assim, busquei ajudar pra mim. Rezar faz bem, engrandece, evoluir. No mundo onde é cada um por si, tem alguém do meu lado, refrigério, sou feliz. E se fosse pra esperar ajuda de alguém, você morria seco na fila sem vintém. Começa a novela, acaba a novela. Eu não sou contra a TV, mas como fazem os UDL, a comunicação tem a força, a noção do que se fala no palco repercute nos irmãos. Em cada casa, de cada favela, os medos são os mesmos, atropela essa miséria onde todo mundo sangra e o orgulho é ferido. E vaidade não dura se o bolso tá vazio. Boy quer ser malandro, mas malandro tem estilo. É que um é suco da fruta, o outro é suco de pozinho. Mano, curte o som assim, canta, vai no show ali. Vê a letra, a atitude do MC perambulando com goró, com bagulho, com tudo. Pode até vacilar, mas eu sei que não é burro. O público do rap é o coração do rap, mano. Os cantorzinhos de merda, vê se não decepciona. Porra, caralho, mano. Os manos, oh, milianos, oh, lá da zona sul, eu sei, são vários manos. Oh, milianos, oh, ali do Grajaú, eu sei, são vários manos. Oh, milianos, oh, aguentar o desaforo, eu sei, são vários. Na chuva ou no sol, a gente não queria saber, cantava mesmo e mandava ver. Enquanto eu viver, o microfone vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Enquanto eu viver, o microfone vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Enquanto eu viver, o microfone vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Enquanto eu viver, o microfone vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. O egoísta que perdeu a orquídea, sentimento a mais. Rap é e sempre será a voz de uma grande camada dessa juventude que tem muita coisa bonita pra mostrar e pra fazer. Mas o olhar do preconceito ainda oprime aqueles que não tiveram acesso ao conhecimento. Porque a arte liberta, o livro liberta, o estudo liberta. O conselho de um mais velho da quebrada pode ajudar pra caramba na sua caminhada, certo? Enquanto eu viver, o microfone vem comigo. Quer me calar? Só me matando, mano. Eu sou a febre do rato e a catapora do calango. Tirando doido, mano. Pouco pra nós. Criolo, criolo, criolo, criolo. Muito bonito aquele dia, obrigado a todas as pessoas, certo? Paz, paz.